4. Quatro, bom dia, tem identificação desta 2010 via Mar e ajuste 13. Matrícula, número padrão, 2010, Mar, Aeronave 384, autorizada final de IADS Expoi para Brinca, no Zero, que é posto localizador. Matheus, Aeronave autorizada final do IADS. Vamos reportar. Estabilizado na Aeronave 384. Localizador, 9384 da TAM. Comandante VLS, uma torre 11895, bom pouso, 9384. 10295, bom dia, TAM, 9384. Salvador, bom dia, 9384 da TAM. 9384, muito bom dia, continua a aproximação, reporta marcador externo, baixado e travado. Reportando a passando externo, baixado para lá, 9384. Bom dia, prossiga. 360 para Congonhas, utilização e fica presente no programa. Autorizado para Congonhas, nível 360, decola da 10, saída da El, Leda, Bridge. Em Bridge intercepta Pesulo no meia e prossegue rota conforme previsto em Notam. Aciona 5532 em transponder, 119,8 é a frequência do controle. 360. A saída da Euleda briga por Juru ao meio conforme o plano do total. 32198 é o motor de voo 1331. O treinamento correto, chama pronto para o puxo. Chama lá, obrigado. 9384 da TAM, torno visual 730 em livre pouso na 10. O vento é de 100 graus com 10 nós. Livre pouso no zero, baixou, travou, 9384 da TAM. 384 da TAM, no solo 32, livre à direita, prossegue Alfa Kilo, pátio 3. No pátio 3, fique atento ao sinalizador para a sua posição. Afirmativo, livre à direita, via Alfa Kilo para o pátio 3, observando o sinalizador, o TAM 984. Torre 1, TAM 9384, quer confirmar a posição para nós, cara? Comandante, a única informação que eu recebo da infraérea é que é o pátio 3. A posição do pátio 3 eu não tenho, é melhor eu ficar atento ao sinalizador. Eu vou checar com a mesa, tá ok? Ok, muito obrigado. Nós estamos aqui no início do pátio 3 e não há sinalizador aqui. Tá ok. A sua posição é a 03 no pátio 3. Sim, 03, agradece, 9384.